uma pedra queimada na zona sul. Mas uma mente é atordoada. O caminho das pedras não leva a nada. Parada errada, farinha empedrada, substância que mata. Não de uma vez, mas aos poucos, deixa o cara bem louco. E pra sair, é o maior sufoco. Tem que ser mais do que crack para se livrar, deixar as drogas de lado e recomeçar uma nova vida. Cicatrizar aquela ferida que você mesmo fez, onde uma vez, mas por etapas. Ei, cara, levante a cabeça e tente me entender. É difícil, mas é preciso sobreviver. Mano, saia de vez dessa cilada. O caminho das pedras não leva a nada. Treta, cilada, parada errada. O caminho das pedras não leva a nada. Treta, cilada, parada errada. A pedra mata. Treta, cilada, parada errada. O caminho das pedras não leva a nada. Treta, cilada, parada errada. A pedra mata. Que tragada bem louca. Acho que vou morrer. Minha mente está girando, não sei mais o que fazer. Já larguei o pó, meu negócio é pedra. Não me deixe só nesse mundo, cão. Eu não aguento mais. Não, não, não, não consigo respirar. Essa droga vai me matar. Meu dinheiro está acabando. É a vontade de usar cada vez, vai aumentando. Minhas roupas vendi, minha família perdi. Coloquei minha vida dentro de cachimbo e ela virou fumaça. É uma desgraça. Eu só posso dizer que o caminho das pedras não leva a nada. Treta, cilada, parada errada. O caminho das pedras não leva a nada. Treta, cilada, parada errada. A pedra mata. Treta, cilada, parada errada. O caminho das pedras não leva a nada. Treta, cilada, parada errada. A pedra mata. Essa droga é pior que o câncer e a AIDS. É como se fosse uma doença que atinge todas as classes. É uma epidemia que vem crescendo a cada dia. Ela atinge os playboys, mas principalmente a periferia. Todos ficam curiosos pra saber qual é o prazer da pedra. Não sei, nunca usei, mas pelo que eu sei é a maior merda, pode crer. A primeira vez é difícil esquecer, mas depois que usa, quer fumar até morrer. Acorde para a vida, não deixe isso acontecer. É difícil, mas eu sei que você é capaz. Veja o futuro, nunca olhe para trás. Porque está escuro, mas eu juro que se você quiser, vai conseguir. Tem que batalhar, tem que insistir. Preste atenção em mim, é verás que estou certo. Tem que ser esperto pra sair deste mundo infeliz. Mas o que foi que eu fiz? Por favor, não me deixe morrer. Treta, cilada, parada errada. O caminho das pedras não leva a nada. Treta, cilada, parada errada. A pedra mata. Treta, cilada, parada errada. O caminho das pedras não leva a nada. Treta, cilada.